é autorizado a chegada até pelo, aguarde após pelo, é. Para o RNAV. Afirmativo, chegada bom, foi autorizada até pelo, aguarde no final RNAV, tá, 3597. Controle Salvador, é o Gol 1804 com a Foxtrot. 804 da Gol, bom dia, seu nível de identificação via chegada BOMF, desse mantém a 040, Gol 1804. Via BOMF 41804. Identifique vigilância, manter nível 340 em Eudes, Atena, Brasília, 2055. Salvador, bom dia, agora 607, está ciente da informação, Foxtrot. identifique via chegada Bonf, desça e mantenha 050. Via chegada Bonf, descendo para o 050, agora no 607. Salvador, bom dia, TAM 3171, formação Golf, autorização para Guarulhos. T340, irei coordenar o TAM 3171, estamos no portão 02? Exato. Qual é a nave que, está no portão 02, o TAM 3171, só por curiosidade? O tipo de aeronave é um Airbus A320. Turn right by heading yellow position by present, American 980. Direct to Palo, American 980, thank you. Muito bom dia, sua identificação, contato radar 28 milhas oeste, Porto Seguro, submantenha nível 360, vigilância, autobridge alterna Brasil 2005. Submantenha 380 para 3201. 71, cópia. Agora. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, aerovia Upper Whisky 50. Decola 10 por direita, subida da EL, transição de NER, código 5445. Frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre operando em 1 no 8 decimal 6. Radar contact 5 miles to a peak position, pit level 3, please, 0 7 level 5, report for position. 1 no 7 no 5, bom dia, final da 1 no 0, confirme visual com campo já baixado e travado. Afirmativo, visual com campo baixado e travado, bom no 7, 1 no 5. Voo no 7 no 5, informa cabeceira 1 no 0, deslocada 90 metros, 90 metros, autorizado pouso pistão no 0, vento variável, intensidade de 0,2 nós. Obrigado, autorizado pouso. Bom dia, 3153 da TAM, acione identificação via chegada Bonf, desse mantenha 060. É o 060, chegada Bonf, TAM 3153. Segunda pausa. Minha 311, bom dia, senhor identificação, contatada com a turma nível 090, turma mantenha nível 310 vigilância, da presente segunda, terceiro noite. Turma da Taúça, copia? Copia, prossiga. Utilizado Salvador Guanambi, o nome é o PES, decola da 107, curva direita, no corredor Axé. Código 5421, no frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre operando em 1 no 8 decimal 6. Confirmando, responde 5421. Sim, tá autorizado meu pé. Decola no 7 sobre a direita, corredor acesso 421, 1935, 1086, absoluta tal. Qual é o B? estacionamento táxi da colagem, chama agora a torre em 198, decimal 6, tem um ótimo voo. Tá, 186, ótimo. 8 o'clock, land miles, southbound, Boeing 737, descending to level 100 until 050. Delta Oscar, passe 5, estacionamento. Libra, se não reporte táxi, Zulu, Delta Oscar. Tá, Delta. Estabilizou o final RNAVE, TAM 3517. Afirmam, passa a Serra Vitor 366, completa final RNAVE. Redução para aproximação, torre 118, meia dúzia, TAM 3517. Torre 118, meia dúzia, 3517, obrigado. 804, controle, reautorizado 2000, altímetro 1012. 2000, 1804. 1012, Gol 804, via chegada Ponce, autorizado final LS, informe estabilizado localizador. Descendo para 2000, 1804. American 980, descend and maintain level 030. 030, American 980. Gol 1607, reautorizado 040. 040, 1607. Victor 372, baixado e travado. Botar a Serra Vitor 372, TAM 3517. O zero, TAM 3153. Confirmando, TAM 3153, intenções de RNAVE, da 10. Afirmativo, chegada ponta inicialmente, aguarde após pelo. Guardando, TAM 3153. Gol 607 solicita o RNAV da 10. Firmo ciente, dá presente, voo Serra Vitor 367 para RNAV, pista 10, após Serra Vitor 367 com ajuste 1012. Ciente 367, gol 607. Serra Vitor 372, baixou e travou, estabilizado TAM 3517. 3517, autorizado pouso pista 10, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, vento variável com intensidade de 0,2 nós. Ciente livre pouso, cabeceira 10, ciente dos 90 metros iniciais com restrição, tá? 3517. Zulu da Tosca. Autorizado o reporte para ingresso no 17, Zulu da Tosca. Trata ingresso, Oscar. Indicação via chegada Bonf, desça 050. Via Bonf, 50 é o nível, Gol 1897. Gol no 607 indicada. Reduzindo para 209. Firma, tráfego precede 5 milhas à frente, 737 da companhia. Vende no 607. O Real 320 já tinha pré-coordenado 36, aguarde e cópia. Na sua escuta, para o Serra Menor. Autorizado, deve ser para 2000, para o gol no 607. 607, RNAV, 1012, informe na final. Gente, tomará na final, gol no 607. American 980, turn left heading 175. 175, American 980. Identifique vigilância, mantenha nível 360. Segundo Internacional, Santana Brasília 1804. Gente, gol 1804, completo final LS, aguarde transferência para a torre. Boa tarde. obrigado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Zulu da Tosca. Alinhado e pronto, reportará. 8. Decola da pista 10, primeira curva é direita, subida gole, transição Gonza. Código 5447, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre em 1 no 8 decimal 6. Dora direita, chame solo, 121 decimal 9. Direita 219, obrigado. 50050, tá 3153. 3153, sente, reautorizado 040, Serra Vitor 367 para a RNAVE pista 10. Informe iniciando a aproximação RNAVE. Gente, então, pós-bomb vai pro pelo, pode prosseguir para o Serra Vitor 366 ou vai para o 367? 367 da presente. 367 da presente, tá 3153, 340. American 98 0, turn left heading 150, clear for a less approach, report established at the localizer. Okay, 150 in the heading, report established on the localizer, American 1980. Uma torre, 1804? Estivo, passou externo, torre 118, meia dúzia, 1804. Baixado travado? Perfeitamente, avistado. Voo 8804, autorizado pouso pistão no zero, vento variável 1970 graus com 03 nós, informa cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Centro da cabeceira deslocada, voo 8804, centro do vento também. RNAV, voo e Serra Vitor 368, 368 é presente, posição 3153. 368 vai voar o DAN 3 153, autorizado a RNAV. Afirmo. 7 Centro Juliette, o DAN 3597, o portão 4, tráfego companhia está finalizando o pushback. Ciente, então vai aguardar antes da Juliette para ingresso, 3597. O 3597 informa que na alfa, senhor, aí uns 200 metros antes da interseção com Juliette, tem um pedaço de papelão bem grande aqui no meio da taxa, ok? Mano, na alfa antes, um pouco antes da Juliette, confirma? Afirmativo, imagina que são uns 250, 200 metros antes da Juliette. Gente, muito obrigado pela informação. Voo no 607, pode chamar a torre. 607, chame a torre, 118, 612. 118,6, voo no 607. Salvador, bom dia, voo no 607. Voo no 607, final da 10, continue a aproximação, guarde pista livre, informa cabeceira deslocada a 90 metros. Ciente, está guardando pista livre, é o voo no 607. Voo 804, solo aos 30, agilize o quanto possível, direita 121 décimo 9. Tá agilizando, amigo, já estamos na interseção. Grato. Não, o 390, você não me escuta, informação em curso é Golf. Ah, você escuta agora no 642. Quer a saída prevista para o 642? Uca Aracaju. Obrigado. Salvador, gol no 1804, livrou nossa escuta. Siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1804. 2 mais, 1897. American Line 0, your voice in zero position, clear for your last final approach, can set now tower at 118.6. 118.6, Mercury 980, good day. Da autológica, atenta a esteira turbulência do 737-800 que pousa na 1-0, autorizado a decolar pista 1-7, vento 0-7-0 graus com 0-5 nós. Zulu da autológica. Da Gol, subvetoração para sequenciamento, curva direita para o A220, o Gol no 897. Vetor para o A220, 897. 1 no 8.6, ajuste no 0 no 2, está 3171 e informo que a aeronave está bonita. Ok, obrigado. Via Alfa, ponto de espera da 1-0. 86 com a Toita, 3171. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Somente. Salve Salvador, bom dia, no 607, livrou na 3 escuta. Gente, vigilância, mantém nível 400, está gás alterna Brasília, 273. Aqui no pátio 3, foi aportada papelão, próxima a Taxi Juliette aqui. Vamos, a série vai dar uma verificada no setor, entre aquilo e a Juliette, a parte da Alfa, aí você ingressa no Kilo, pátio 3, e reporta para ingressar no pátio 1. Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1, bora 607. 1804, o senhor está avistando alguma coisa na pista, aí na Taxi Alfa, próxima a Juliette? 1804? Afirmativo. É, tem aqui na lateral da pista aqui, mas se eu não ver direito aqui, tá meio longe ainda, não dá para ver direito. Aqui, passa a caixa de pizza, uma coisa assim. 1-0-1-2. 2012-897. 3153, passa a Serra Vitor 366, chama a torre 118-60. 186, tá 3153. 97 da Gol, curva esquerda pro 150, reporta estabilizado, localizador. Pro 150 pro localizador, Gol 1897. Continue a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso em Salvador, informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros. Gente. Autorizado, Juliette, porção 05. Juliette 5. Após a passagem do 757 da América, agilizando a Lima, tem prepare-se para a decolagem de imediato. Quando a passagem a Lima tem, então 3171. Da Gol, reduza para a velocidade final de aproximação, tráfego à frente, abaixo 3205 milhas. Reduzindo, 897 tem um tráfego à vista e a pista também. Cliente, guarda transferência autorizado final ILS. Guarda transferência. Ponto 121, small miner. Ponto 129, Mike 92. Deixa eu copiar. decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 05 nós. 0370. Decolando no zero, curva esquerda, perfil da PUC Aracaju, código 5455. Frequência do controle é 199.35, torre 198.6. Autorizado Recife, 390, PS 58, decola da 190, curva esquerda na PUC Aracaju, aciona 5455, controle 199.35, torre 181, no gol na 642. Mantorre 198.6. 186, gol na 642. 7.9, champando para o pushback, finalmente. Chamará. Go ahead, American 980, clear 10, we're going to gate 11. No gráfico de conhecimento do controle a reportar. Passa a escuta da frequência 1345, bom voo, Rudolf Tosca. Confirma a frequência do centro? Frequência para coordenação 123.45. Ao ingressar na área do centro, 10 minutos para frente, o centro vai operar na frequência 128.8. Centro, vai prosseguir na frequência livre, monitora o centro 1288, Zulu da Tosca. 7-1-1. Ok, after apron 3 to apron 1 to gate 1-1, American 9-11-9-8-7. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3171. Bom dia, tá 3171, no contato radar na decolagem. Saída da El, transição Diner, vigilância. Dayal Diner, seria possível atualizar Diner da presente 3171? Controle Salvador, da 3179, informação Golf, bom dia. 3179, controle, acione identificação via chegada Bonf, desça 040. Descendo 040 via Bonf, 3179, solicita executando Renato. Renato, ciente, então da presente, voe Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, da presente, da 3179. 3179, autorizado, navegação própria direto de NER. Ok, 3171, direto de NER, muito obrigado. American 980, sir, we missed our turn, can we continue straight ahead? Maintain position now, American 980, and wait to continue attack, maintain position now. Okay, we'll hold our position here, American 980. 3153, solo aos 39, agilize o quanto possível, direita 121.9. Liberando a direita 219, tá 3153. Brasília 1225. Negativo, fronte Brasília 1225. Tato Globo Estado, livre pouso, pista 1-0, vento 030 graus com 04 nós. Livre pouso no 897, podia só confirmar o vento, por favor? Afirmo, 040 graus com 03 nós. 40 com 3, obrigado. Sim, são 3153, está na sua escuta, pressionando naquilo. Mantenha naquilo, posição antes daquilo, está 3153. Vai manter antes daquilo, está 3153. Marca na antiga, continua táxi, Juliet, until April 1, gate 11, 1-1. Ok, Juliet, April 1, 911, thank you, American 980. 353, segue o América, após ingresso em Índia para o portão 03. Seguindo o América, após Índia para o 03, está 353. Decimal 55. Uma saída para Brasília? O FITA, provável deve, vai ser a Gole ou FITA. Olha o FITA, obrigado. Como copia? Gente, permaneça o vigilante em frente, alterna Brasília, 122.25.